Muito bem, muito obrigado. Conselheiro Délio Ramos de Laver, que está do lado aí do conselheiro Valdeir Romeiro. Vamos sentar e vamos ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como sempre, pregamos de improviso aqui, juntamos muitas coisas que aprendemos com o irmão Zarur. Vamos ao Evangelho de Jesus. E vamos permanecer em constante oração e vigilância, porque estão ocorrendo muito mais coisas do que vocês imaginam. Os tempos chegaram. E chegaram mesmo. Bem, Evangelho de Jesus, Evangelho unificado, trechos de hoje, segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 30 a 37. Marcos, capítulo 3, versículos de 28 a 30. E Lucas, capítulo 11, versículo 23. E capítulo 12, versículo 10. Pelo fruto se conhece a árvore. E disse Jesus: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não junta, espalha. Vocês veem que Jesus não tem meias medidas em suas palavras. Portanto, bondade não tem nada a ver com fingimento. Bondade tem a ver com verdade. Se você não sabe a verdade, você não pode ser bom. Ser justo, bom só o Pai que está no céu, dizia Jesus. Então é bom repetirmos isso aqui para não esquecermos. É Jesus quem está dizendo: quem comigo não junta, espalha. E quem não é por mim, é contra mim. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não lhes será perdoada. Sim, porque o que é o Espírito? Antigamente o Espírito significava Deus para aqueles mais antigos. Espírito de Deus. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não lhes será perdoada. Por quê? O que é o Espírito de Deus? Deus é o que mesmo? Nós andamos conversando aqui. Deus é uma... Leva o microfone lá para o Sérgio, porque ele acertou e ele vai dizer bem alto aí para o pessoal em casa ouvir. Então diz aqui o Cristo, enquanto o microfone vai chegando lá: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Às vezes o camarada xinga, está bêbado: oh, Deus, não sei o quê, não sei o quê. É como um filho, às vezes, dizer: papai, o senhor é uma lontra. Vai passar o tempo e ele vai ver que o pai não é uma lontra. Lontra era ele, que não tinha experiência. Ou ela, não é? Mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não lhe será perdoada. Mas seu nome, meu irmão? Sérgio Rodrigues Machado. Deus é o quê mesmo? É uma lei. É uma lei. Eterna e imutável. Isso. Então, pecar contra o Espírito de Deus é pecar contra o Espírito da lei de Deus. Então, a pessoa não pode ficar impune, senão o universo seria uma bagunça e nós estaríamos perdidos. Se o universo virar uma bagunça, daqui a pouco o planeta Terra vai bater em Mercúrio, em Vênus, e vamos todos para a cucuia, como se diz na gíria. Muito obrigado, meu irmão. Deus está presente. Parabéns, irmão Padre. Viva Jesus! Ao que disser alguma palavra contra o Filho de Deus, isso lhe será perdoado. Imagine se Jesus não perdoasse as blasfêmias que dizem contra ele todos os dias aí. Ele não permite a ofensa à lei de Deus. que ele é o guardião da lei divina no planeta Terra. Porém, ao que blasfemar contra o Espírito de Deus, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Quer dizer, vai ter que pagar a ofensa à lei divina. Vocês todos não querem que a justiça funcione perfeitamente? Então, aqui está. Não se pode ofender a lei de Deus. Reconhecei que a árvore é boa e o seu fruto é bom. Ou que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu já expliquei o nosso prezadíssimo irmão Zarur, antes de voltar à pátria espiritual, deixou escrito nos meus expedientes, dirigindo-se ao DA assim: cumpra-se a lei do Apocalipse, vírgula, a lei das obras. O meu prezado irmão, Antônio Haroldo Franco da Rocha, teve a oportunidade de ver esse despacho há muitos anos já. E é isso que a gente cumpre aqui. Vamos reconhecer os legionários pelas obras que eles realizam. A lei das obras que nós temos que aplicar aqui na religião de Deus e na legião da boa vontade. E prossegue Jesus: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque fala a boca daquilo que está cheio o coração. Essa exclamação de Jesus, raça de víboras, lembra o jeito de se expressar de um outro profeta. Qual era? Você se lembra? Quem disse João Batista? Várias pessoas. Campeão hoje aqui, João Batista. Ele reclamava: raça de víboras, como quereis fugir da ira vindoura? As vossas obras depõem contra vós. O machado já está colocado à raiz das árvores. Então agora os tempos chegaram mesmo. O homem bom, prossegue Jesus, tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau tira más coisas do seu mau tesouro. Isso aqui é claro, né? Digo-vos que de toda palavra ociosa que falarem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Meu Deus do céu, meus irmãos, minhas irmãs, cuidado com as palavras. Não pensemos nós que ficaremos impunes se proferirmos coisas uns contra os outros que somente um que nós achamos muito amigo nosso escutou, somente aquele. Não, tudo vibra. Mesmo quando se faz uma reunião espiritual, às vezes os anjos guardiães que trabalham conosco, eles fazem uns gestos, que depois eu falei para vocês, e vão fechando todas as portas em volta. Às vezes você diz assim: meu Deus, eu tinha um plano tão bom aí, que ia dar certo. Falei só com fulano de tal, não sei o quê. Aí você vai investigar e descobre que fulano de tal não disse nada para ninguém, mas não disse mesmo. Você comprova aquilo. Porque os obsessores escutaram isso aí na sua frente. Matos tem olhos, Paredes tem ouvidos. E tem mesmo. Escutam mesmo. Portanto, o importante é que nós aprendamos a viver bem cercados. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Isso se aplica também no acompanhamento espiritual. O que nós estamos fazendo aqui é novo, é pioneiro na história da humanidade. Abrindo no rádio, na televisão, na imprensa, os olhos de vocês para esse aspecto de que a vida espiritual não é uma ilusão, uma abstração. Isso é coisa para valer. E cada vez mais, à medida que nos integrarmos no mundo espiritual de onde viemos, mais melhorará a nossa vida. Mas temos que nos integrar no mundo superior, hein? Porque senão você começa a se envolver com espíritos do astral inferior, depois não quer que haja problema na sua existência. Somos nós que traçamos os nossos destinos. Com boa vontade ou com má vontade, como fazem os ignorantes espirituais. Está lá na proclamação da boa vontade, na mensagem do amor universal. Qualquer infeliz pode mudar a sua vida com boa vontade. E preste atenção que Jesus diz assim: vigiai, orai. Ele bota o trabalho até na frente da oração. Por quê? Porque não há oração mais poderosa que o trabalho. Senão, nós sofremos os efeitos do sinal do profeta Jonas, trecho de hoje, do Evangelho de Jesus, para nossa leitura e análise, ao simples de coração. E eu dedico a leitura do Evangelho e o comentário aos comunicadores e os samaritanos que estão hoje aqui nos honrando com suas presenças. Uma salva de palmas para vocês. Evangelho de Jesus unificado, segundo São Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42. E segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O sinal do profeta Jonas. Disseram então alguns escribas: mestre, queremos ver algum sinal feito por ti. Jesus, porém, replicou: uma geração adúltera e perversa me pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão aquele do profeta Jonas. Pois do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho de Deus estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo final, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles, ninivitas, se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul é a rainha de Sabá, aquela que visitou Salomão, se levantará no dia do juízo, juntamente com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria do rei Salomão. E aqui está quem é maior que o rei Salomão. Isso aqui é um trecho oportuníssimo para os dias que correm. Vejam vocês que absurdo. Jesus já tinha realizado uma série de milagres. Estavam sempre pedindo novos sinais. Uma geração adúltera e perversa me pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão aquele sinal do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Sofrimento. E diz mais, olha, os ninivitas eram terríveis. Jonas ficou desesperado com eles e queria que Deus acabasse com aquele povo. Ele disse, mas como é, Jonas? Eu vou destruir uma cidade de 120 mil habitantes? Habitantes que não sabem a diferença entre a mão direita e a esquerda. Então era a turma genocida, matava. Quando as nações em volta ficavam sabendo que os carros assírios estavam se movimentando, se borravam de medo. Era uma espécie de Blitzkrieg dos nazistas naquele tempo, né? Vinham assim, arrasando tudo. Mas vejam vocês que coisa, Jesus diz aqui, que na época do juízo final, eles se levantarão juntamente com aquela geração que via Jesus e condenarão aquela geração. Porque eles, ninivitas, apesar de sanguinários e selvagens, se arrependeram com a pregação de Jonas e de Jesus. E aqui está alguém que é maior que Jonas. Vocês querem sofrer? Vocês querem ver o sinal de Jonas? Então aproveitem a oportunidade e sirvam bem a esta casa de Deus.